ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11544, CEP 050-36900, São Paulo. E-mail: falecom@radiocultura.am.br. 8:01 pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo. Hoje, infelizmente, não teremos os pedidos musicais, mas o telefone eu estarei passando. O nosso produtor teve aí um acúmulo de afazeres e preferiu deixar para amanhã os pedidos musicais, tá bom? E a gente quer continuar agradecendo as pessoas que continuam ligando, prestigiando o nosso pedido aqui e ligando para a gente através do 2182-3081 e fazendo seu pedido musical. A gente vai estar repetindo o telefone durante o nosso gramofone e eu vou ficar aqui na expectativa da sua participação, tá bom? E é bom lembrar sempre que é um número só de telefone, mas são várias linhas, então você vai perder um tempinho pequenininho e vai dar uma alegria muito grande pra gente, a gente poder falar aqui o seu nome, falar o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, contando com a sua participação. São 8:02, vamos iniciar o nosso gramofone ouvindo Aracide Almeida e Castro Barbosa. Eu e você. Versos para mim, eu e você, você e eu, a nossa chuva vai ser um sucesso, fazendo bandeira, eu no tamborim, você canta por isso, versos para mim. O nosso samba não precisa orquestração, basta um pandeiro, um tamborim e um violão. Você no pandeiro, canto cor e deixo os versos para mim. Eu e você, você e eu, a nossa dupla vai ser um sucesso. Você no pandeiro, eu no tamborim. Você canta cor e deixo os versos para mim. Eu e você, você e eu, a nossa dupla vai ser um sucesso. Você no pandeiro, eu no tamborim. Você canta por e deixa os versos para mim. E no batuque a nossa dupla sobressai. É um colosso cada samba, então que está. E depois de tudo, quando chega o fim, você canta por e deixa os versos para mim. Para mim,

Gramofone pela Cultura M, 4 Ases e um Coringa de Cícero Nunes, Você Foi Mais Uma, Joel e Gaúcho de Sebastião Figueiredo, O Amor Regenera o Malandro. E Aracy de Almeida e Castro Barbosa cantaram de Raul Marques e Hernani Silva, Eu e Você. 8 horas e 11 minutos. Lembrando que hoje o Gramofone, como acontece de segunda a quinta-feira, em sua primeira parte, não tem os pedidos musicais por um pequeno probleminha, nada de coisas que acontecem, coisas corriqueiras, eu diria, mas a gente sempre faz uma compensação, né? E eu gostaria que você continuasse ligando e participando. Durante o programa eu vou passar o telefone, explicar como funciona, qual a regra para você participar do nosso programa, e aí eu vou ficar contando com a sua ligação e a sua participação no nosso programa, que deixa a gente, ó, muito feliz, além do fato de você já estar nos ouvindo. Agora são 8 horas e 11 minutos, o Gramofone toca para você, Mário Reis. Falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Pois cantando neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria. Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. Pele do gato, falta 1 metro de organdim. Você,

promessa ao meu senhor do bom saudade, irei morrendo pelo teu amor. Oi. Quando a lua lá no céu surgir, adeus, boêmia, em graça eu vou partir. Quando a lua lá no céu surgir, adeus, boêmia, em graça eu vou partir. Mas se algum dia a saudade então fizer morada no teu coração, manda-me um beijo pela lua prateada, que a minha alma consolada te dará perdão. Gramofone pela Cultura M, Silvio Caldas cantou de João de Barro, Vou Partir, Orlando Silva, de Ari Barroso, Faixa de Sitim, e Francisco Alves, de Erivelto Martins, Culpe-me. 8h29, Linda Batista. Gosto de ver batuque no morro. Põe o batuque é bom pra cachorro. Põe o batuque é bom pra cachorro. Ai, ai, ai. Gosto de ver batuque no morro. Gosto de ver batuque no morro. Ai, ai, ai. Põe o batuque é bom pra cachorro. Põe o batuque é bom pra cachorro. Ai, ai, ai. Nego na macumba, bate o bumbo, zumba, zumba, pra fazer o canjerê. Quebrando com as carteiras. Gosto de ver batuque no morro. Gosto de ver batuque no morro. Ai, ai, ai. Pois o batuque é bom pra cachorro. Pois o batuque é bom pra cachorro. Ai, ai, ai. Gosto de ver batuque no morro. Gosto de ver batuque no morro. Ai, ai, ai. Pois o batuque é bom pra cachorro. Pois o batuque é bom pra cachorro. Ai, ai, ai. Dança, dança o swing e não sabe batucar. Ah, ah. Ah,

das terras do Brasil. Folhas verdes e amarelas, céu azul cheio de estrelas, como não existe igual. A imagem da bandeira desta terra brasileira, neste mundo é sem rival. Terra brasileira, neste mundo é sem rival. Nós ouvimos no gramofone Augusto Calheiros cantando de Calazans, Alma Tupi. Antes, Vicente Celestino cantou de Nelo Moraes, Bem Te Vi. E Moraes Neto cantou de Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco, Luar do Sertão. Bando da Lua. Amor. faço os seus beijos e da sua voz. Minha vida está vazia. Hernani Alvarengue, Javel Noronha, Linda Yaya. Quem cantou foi Ciro Monteiro. Dupla Verde Amarelo cantou de Wilson Batista e Erasmo Silva, Casa Vazia. E o Bando da Lua interpretou de Assis Valente e Zequinha de Abreu, Mangueira. 8h58 na Cultura M. A seguir, Heleninha Costa e depois Francisco Alves. Brasil, das mais ardentes canções. Também a beleza deste céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil, eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu cantor, meu Brasil, quer escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do Rio Mar. Oh, este rio turbilhão, entre selva de rojão, continente a caminhar. Francisco Alves, cantor de Erivelto Martins e Alcir Pires Vermelho, canta Brasil. E Heleninha Costa, de Vicente Paiva e Chianca de Garcia, exaltação à Bahia. E encerramos assim o nosso gramofone, que volta amanhã com os pedidos musicais. E para você participar do nosso programa fazendo seu pedido é simples, é só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Aí você liga pra gente, vai ser super bem atendida, super bem atendido, que o pessoal da nossa produção é muito educado, é verdade. Aí você liga entre 9 da manhã e 6 da tarde, fala o seu nome, seu sobrenome, pede uma das suas músicas favoritas, preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, aí fala seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, e a gente vai ficar muito contente em poder tocar uma das suas músicas preferidas aqui no nosso programa, falar o seu nome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Então ligue pra gente, o telefone é o 21 82 30 81, 21 82 30 81, é um número só de telefone, mas são muitas linhas, e o sistema é assim: quando uma linha está sendo atendida, sua ligação automaticamente cai em outra que está livre. São muitas linhas. Então, por exemplo, se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo que você, todas serão atendidas. Então, liga pra gente, você vai perder um tempinho pequenininho e vai dar uma alegria muito grande pra gente ligando pra cá, participando do nosso gramofone. Além dessa, que você nos dá, nos ouvindo já, transformando o nosso programa no mais ouvido aqui da nossa emissora. Então liga pra cá, 2182-3081. As ligações são feitas de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Vou ficar aguardando a sua ligação. No gramofone de hoje, seleção musical Márcio Barker, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Já já, as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. No Musicalidade, rapidinho, a gente volta já. A Cultura M apresentou Gramofone. Cultura AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. 9:09. A Cultura AM apresenta Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker, e o programa de hoje começa com Cartola. Sinto